Eu vou conversar agora por telefone com o vereador aqui de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade. Bom dia, Anderson. Bom dia, Guilherme. Vamos falar aí sobre um projeto, né, que foi aprovado aí durante a sessão ordinária de terça-feira. Na verdade, é um requerimento solicitando audiência pública quanto a essa questão aí da música ao vivo, né, nos bares e estabelecimentos aqui da cidade de Foz. O que é que pede este requerimento? O que é que deve ser discutido aí nessa audiência pública sobre o assunto? Então, Guilherme, na verdade, como você falou, a gente fez um requerimento, né, juntamente com o vereador Márcio Rosa, para que possa acontecer uma audiência pública, né, para que a gente possa estar ouvindo a população, ouvindo também a classe dos músicos, né, os proprietários de bares e restaurantes, que no decorrer da semana passada, e isso vem acontecendo também, tem problemas de fiscalizações que têm acontecido nos bares, justamente no corredor turístico, onde estão acontecendo, né, essas músicas ao vivo. Então, o que, que a gente, através dessa audiência pública, a gente quer ouvir e entender um pouco mais, né? Logicamente, tem que haver o bom senso, a gente entende que Foz do Iguaçu é uma cidade turística também, e o turista que vem para cá, ele vem para poder se divertir, entretenimento, e a gente sabe que tem muita gente que gosta de música ao vivo, como também o cidadão de Foz do Iguaçu. Então, a gente requereu essa audiência pública, né? Paralelo a isso também, o executivo, né, o prefeito já enviou aqui para a Câmara de Vereadores, ao qual já está tramitando nas comissões a alteração, né, do projeto. É um projeto bastante antigo também, e a gente também, dentro de entendimento de todos os vereadores, eu acho que precisa ser atualizada a questão do projeto. É uma proposta, né, que foi elaborada pelo executivo, de uma lei complementar, que essa lei é do número 7 de 18 de novembro de 91. Então é uma lei bastante antiga, né? E nessa nova redação, dentro do projeto, passa a permitir música ao vivo em ambientes e áreas abertas. Então acho que a preocupação do executivo, do legislativo, é fazer o melhor, né, para a cidade, pensando, logicamente, no desenvolvimento, e paralelo a isso, logicamente, o bom senso, né, tem que agir de todas as partes. Porque o que é que acontece hoje, Anderson? As regras, elas limitam um pouco essa atividade aí da questão da música ao vivo, essa possibilidade em muitos estabelecimentos aqui da cidade? Ela restringe, na verdade, né? Ela restringe em ambientes abertos, né? Então, esse é o problema que vem tendo. E a gente entende, né, como te falei, principalmente na rota turística, aí muitos bares e restaurantes, eles trabalham com música ao vivo, né, trazendo esse bem-estar também para os seus clientes. E a gente não pode deixar também de pensar nos bairros da cidade, né? Um exemplo, Vila Cê, Porto Meira, Três Lagoas, em barzinhos abertos, pizzarias, enfim, que possam também estar utilizando desse serviço. A gente sabe que existe uma classe muito grande de músicos aqui, estão sofrendo com isso, alguns músicos que vivem só da música, por esse problema, não estão podendo exercer de suas profissões, né? Então, é uma preocupação geral que a gente encampou aqui na Câmara de Vereadores, junto com o vereador Márcio Rosa e os demais vereadores também, para que a gente possa buscar uma alternativa, uma solução o mais rápido possível, né? Entendendo já a preocupação do prefeito, mandando esse projeto para cá, e a gente, através dessa audiência pública, passando, tramitando de uma forma legal dentro das comissões, do prazo, com pareceres jurídicos também, e a gente possa ouvir a população nessa audiência, ter esse entendimento e fazer, se necessário, incluir as emendas dentro do projeto. E o requerimento, ele foi aprovado nesta semana, já há uma data marcada para que aconteça essa audiência? Então, a preocupação maior é esse prazo, juntamente com o projeto, né? A gente tem que fazer essa audiência pública, e isso vai ser agendado pela casa, antes da aprovação do projeto, para que a gente, como te falei, a gente possa, se necessário, fazer as emendas, né? Incluir as emendas dentro do projeto. Então, dentro do trâmite legal aqui da casa, né, a gente está esperando aí o agendamento da audiência pública, posteriormente a audiência tramitando em todas as comissões o projeto para a gente levar para a plenária e aprovar. E uma outra pergunta que eu vou lhe fazer aqui também tem a ver com uma outra matéria aí da Câmara. um pedido seu aí de estudos até para a prefeitura sobre a possibilidade de cobrir parte ali da Avenida JK, na região onde acontece a feirinha? É, Guilherme, na verdade, eu acho que as coisas boas, elas têm que ser copiadas, né? E a gente sempre procura, né, pesquisando em outros municípios, leis, né, coisas que dão certo, né, até propriamente fora do país. Né, eu louvo a Deus também por Deus ter me dado a oportunidade como atleta aí de ter jogado e estado em 23 países. Então a gente fica pesquisando, né, e dentro dessa rua coberta, que também tem no exterior, mas em Concórdia, Santa Catarina, é uma coisa que deu certo, né? Então, eu acho que precisa de um espaço, não só pensando ali na JK, na feirinha da JK, que é um marco, né, que a gente já tem há muitos anos aí, de fazer a cobertura, né, uma cobertura fixa, para dar essa tranquilidade também para os feirantes, né, com o banheiro e com os boxes, a área certinha para poder eles usufruir desse espaço, mas também utilizar esses espaços para desfile de 7 de setembro, eventos culturais, eventos de turismo, palestras, enfim, é um espaço multiusos, né? E eu vi isso lá em Concórdia, e durante o dia ou a noite, quando não é utilizado o espaço, o trânsito ele flui de uma forma normal, né? Então ele só é fechado para quando tem eventos. A Feira do Livro, por exemplo, poderia muito bem poder fazer naquele espaço, enfim. Isso a gente pode enumerar várias ações e eventos que podem ser feitos. Então a gente está requerendo isso, um estudo de viabilidade, para que possa ter a possibilidade de instalar essa cobertura fixa ali naquele local. Portanto, só para que o ouvinte possa visualizar um pouco, seria um pouco ali de realmente a pista da JK, aquela onde hoje, né, a feirinha se instala ali aos domingos e em outros dias também. A ideia seria instalar ali uma cobertura alta, logicamente, para que nenhum veículo, né, tenha nenhum inconveniente, uma cobertura ali para dar maior comodidade a quem usa o espaço, basicamente isso. Isso mesmo, questão de chuva. Quando tem chuva, não pode, a feirinha não acontece, nenhum evento pode ser feito ali, né? O dia de muito calor também, mesma coisa. Então, além da segurança, da comodidade, né, para todos, a gente poderia utilizar um espaço multiusos ali naquele local. Para quem quiser pesquisar, colocando no Google, aí pode colocar cobertura fixa na cidade de Concórdia, Santa Catarina, vai ver quantos eventos têm acontecido, né, shows também dentro dessa cobertura, enfim, é um espaço maravilhoso que a gente viu lá e está trazendo essa ideia benéfica aqui para a nossa cidade também. Conversei aqui, portanto, com o vereador Anderson Andrade, aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Anderson, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, um grande abraço e parabéns a todos vocês aí, Guilherme.